O que é sexta-feira no Memel tá sossego. Todo fim de semana lá em tudo é sossego. Hoje é feriado lá em Vitória é sossego. Se você tá de boa em Itabuna tá sossego. Hoje é final da linha e eu tô no veneno. Então é tudo dentro que você tá dentro da pega. Chega na manteiga, chega, chega, chega na manteiga, chega, chega. Chega na manteiga, chega, chega, chega na manteiga, tá chega. Chega na manteiga, chega, chega, chega na manteiga. Aponta com o dedinho por quem tu vai pegar hoje. Aponta com o dedinho por quem tu vai beijar. Aponta com o dedinho quem tu vai pegar hoje. Aponta com o dedinho quem tu vai beijar. Aponta com dedinho, dedinho, dedinho, dedinho da maloca. Aponta com dedinho, dedinho, dedinho, dedinho da pistola. Aponta com dedinho, dedinho, dedinho, dedinho da maloca. Aponta com dedinho, dedinho, dedinho, dedinho da pistola. Tá cega, sola alemão, vai. Sussu, sucesso, o rei do misturation. Walter Luiz, a explosão dos seus grados. Hoje é sexta-feira, no meu mel tá sossego. Todo fim de semana lá em Porto é sossego. Hoje é feriado, em Vitória tá sossego. Se você tá de boa, em Itabuna tá sossego. É final da linha e eu tô no veneno. Então é tudo dentro e você tá dentro da pega. Chega na manteiga, chega, chega, chega na manteiga, chega, chega. Chega na manteiga, tá pega. Chega na manteiga, chega, chega, chega na manteiga, chega, chega, chega na manteiga, chega, chega, chega na manteiga. Aponta com dedinho quem tu vai pegar hoje. Aponta com dedinho quem tu vai beijar. Aponta com dedinho quem tu vai pegar hoje. Aponta com dedinho quem tu vai beijar. Aponta com dedinho, dedinho, dedinho, dedinho da maloca. Aponta com dedinho, dedinho, dedinho, dedinho da pistola. Aponta com dedinho, dedinho, dedinho, dedinho da maloca. Aponta com dedinho, dedinho, dedinho, dedinho da pistola. Tá chega, chega na manteiga, chega, chega, chega na manteiga, chega, chega, chega na manteiga, chega, chega. Chega na manteiga e o salinho do alemão vai, vai. Sussu, sucesso, negão, rei do misturejão. Walter Luiz, a explosão dos seus graves. Baby, baby, baby, baby. Sucesso. Walter Luiz, o rei do misturejão.